que é que eu não faço? Por onde eu não ando? O que é que eu já não tenho? Quando é que eu não venho? Onde fica a tua casa? Por que é que eu não acho? Quanto é o teu retrato? Como é que eu vou embora? Você anda pra onde eu não vejo? Onde fica o teu canto? Por que é que eu não ouço? O que é que eu não...